estava assistindo vendo está sob atafogo, a procura de uma alternativa, onde a gente não se encaixava. Uma chá na cannabis sativa, 3 meses depois todo mundo gritava. Chegamos com o usuário, censuraram legais e já começaram com a perseguição, a caravana passa e não vamos parar. Quanto mais o tempo vai passando, vai saindo gente do esgoto, apoiando fascistas, transformando em mitos esses vermes escrotos. É contra isso a nossa batalha, o bagulho apenas começou. É o ritmo e a raiva, viemos aqui pra tocar o terror. Essa daqui é pra vocês, Kunk, sua chama ainda tá viva. Você profetizou 30 anos depois, a galera ainda grita. Basement, garagem, era show do Defala no circo. Skank, Marcelo, Baca, Rafa, Formiga, antes do Zé Bom, a banca era um cinco, fazendo barulho, fumando bagulho, era fogo na bomba, era fogo no céu. A independência sem 4 de julho, queimando tudo, tremendo escarcel. Perdemos Skank e um super-herói, entrou Benegão, Gustavo Niterói, tocando terror, fogo no parquinho e a concorrência corrói, corrói. De volta ao ano de 92, Skank apresenta o Marcelo D2, aí fomos presos 5 anos depois, perante o juiz foi que a gente depois.